oportunidades de emprego e renda para os mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Começa agora na Inconfidência, App do Bom. Dicas de aplicativos para deixar a vida mais fácil. O Meu SUS Digital, antigo Connect SUS, é uma solução de saúde digital que possibilita aos cidadãos brasileiros o acesso às suas informações de saúde, bem como a de seus familiares. O usuário pode acompanhar seu histórico clínico, os dados de vacinação, resultados de exames, medicações, posição na fila de transplante, entre outros serviços, a fim de efetivar a informatização da atenção à saúde por meio da inovação e transformação digital. O Meu SUS Digital está disponível nas versões web e em aplicativo iOS e Android. Ele é abastecido pelas informações disponíveis na Rede Nacional de Dados em Saúde, que envia e recebe as informações de saúde de forma segura, íntegra e auditável. Procure na sua loja de aplicativos Meu SUS Digital. Eu sou Débora Rajão e essa edição do App do Bom teve produção de Pedro Henrique Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. Você ouviu na Inconfidência App do Bom. Dicas de aplicativos para deixar a vida mais fácil. Em 2024 ainda não acabou e Minas Gerais já ultrapassou a marca de 170 mil novos postos de trabalho formal desde o início do ano. São mais de 4 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada em Minas, o segundo estado com maior geração de empregos do Brasil. Minas avança com cada vez mais oportunidades de emprego e renda para os mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Estamos apresentando Jornal da Inconfidência. Informação e prestação de serviço em rede. Previsão do tempo. Minas Gerais segue em estado de alerta para chuvas intensas na manhã desta quinta-feira, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está prevista precipitação de até 30 milímetros por hora, com ventos de 40 a 60 quilômetros por hora para as regiões Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Norte, Vale do Jequitinhonha e Centro-Oeste. Em Belo Horizonte, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva e possíveis trovoadas isoladas. Na capital mineira, a temperatura máxima prevista é de 29 graus, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. 7h49. Teve início o julgamento dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Nessa quarta-feira, a sessão acompanhou a oitiva das testemunhas. Quem tem mais informações é a repórter Tatiana Alves. A mãe de Marielle Franco, Marinette Silva, foi a segunda testemunha a depor nesta quarta-feira, primeiro dia do julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de assassinar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Marinette disse que não foi a favor da entrada de Marielle na política, mas reconheceu que a parlamentar estava profissionalmente realizada. Eu fui contra, acho que é público isso que eu fui contra. Eu não sentia coisa boa no meu coração em relação ao mandato partidário. A gente nunca teve partido. Isso me preocupou bastante, mas era quem era eu naquela época para contrariar aquela mulher com quase 38 anos. Então, era uma mulher que tinha decisões, uma mulher sentida, uma filha que obedecia, mas naquela hora era o que ela queria. O partido não tinha nenhuma mulher negra como candidata e chegou na hora que ela sai de uma comissão de direitos humanos por 10 anos, né, entendendo que ela podia fazer muito mais. A terceira testemunha a depor foi a viúva de Marielle, Mônica Benício. A vereadora reeleita afirmou que Marielle tinha pautas relacionadas à ocupação do solo urbano e moradia e reconheceu que ela estava em ascensão. Ela tinha uma arquiteta urbanista que estava no mandato dela justamente para discutir o direito à cidade de uma maneira interseccional. A gente pensa a cidade de muitas frentes, seja da pauta de gênero, racial, e como a Marielle também defendia o direito à moradia digna na perspectiva da favela, da periferia, isso era um debate sobre a luz do direito à cidade. Uma potência de se desdobrar, uma grande figura política para esse país. A viúva do motorista Anderson, Agatha Arnaus, foi a quarta a ser ouvida pelo tribunal. Ela contou que Anderson tinha como meta se tornar mecânico de aviação, a área na qual tinha formação, e que ser pai era um dos seus maiores sonhos. O filho do casal, Arthur, tinha 1 ano e 8 meses na época. Quando tudo aconteceu, ela se deu conta de que, a partir dali, todas as primeiras vezes do Arthur seriam sem o pai. Não vai passar nunca. Não vai passar nunca, porque sempre vai ter alguma coisa que vai ser a primeira vez sem o Anderson. A primeira vez que o Arthur andou. A primeira vez que o Arthur falou mamãe. A primeira vez que o Arthur foi para uma escola nova. A primeira vez que o Arthur teve um coleguinha. A primeira vez de tudo. Sempre vai ter. 9 testemunhas vão ser ouvidas pelo tribunal do júri. A oitiva deve durar pelo menos 2 dias. Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram presos em março de 2019 e são réus confessos do assassinato de Marielle Franco. Segundo Lessa, foram os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão que encomendaram o crime. O processo que envolve os supostos mandantes está no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 7h52. O Brasil fechou o mês de setembro com a criação de 247.818 novas vagas formais de trabalho. O dado é do novo CAGED, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. Esse número representa 15.305 empregos a mais do que o registrado em agosto, quando foram criados 232.513 novos postos. Com isso, no acumulado dos últimos 12 meses, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o Brasil chega a mais de 1.800.000 novos empregos com carteira assinada criados. O número representa 28,6% a mais do que o saldo observado nos 12 meses anteriores. Segundo o governo federal, o saldo em setembro foi positivo nos 27 estados em 4 dos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas. Serviços em primeiro lugar, com mais de 128.300 postos criados, seguido por indústria, comércio e construção civil. Já a agropecuária teve redução de 2.004 vagas. 7h53. Rede Municipal de Heliópolis, na Bahia, volta às aulas depois de ataque que deixou 4 mortos em uma escola da cidade. A reportagem é de Madison Euler. A Rede Municipal de Ensino de Heliópolis, na Bahia, retornou às aulas em definitivo nesta quarta-feira. As atividades tinham sido interrompidas após um ataque durante o horário de aulas na Escola Municipal Dom Pedro I. 3 alunos da unidade foram mortos em sala de aula, atingidos por tiros disparados por um colega. O autor dos disparos tirou a própria vida logo em seguida. O pai do adolescente de 14 anos confessou ser o dono do revólver calibre 38 utilizado no crime. A Polícia Civil ainda apura as motivações do ataque e aguarda decisão judicial para periciar celulares das vítimas. O crime ocorreu no último dia 18 de outubro. A escola Dom Pedro I, que fica no povoado Serra dos Correias e atende por volta de 230 alunos, deve seguir apenas com atendimento de apoio aos estudantes e profissionais que trabalham na unidade, sem previsão da retomada das aulas. Nesta terça-feira, a Polícia Militar, os psicólogos do MEC e representantes da Secretaria de Educação do Estado e do município realizaram encontros com gestores e colaboradores das unidades de ensino para uma última etapa antes de receber os alunos. Também houve encontro com os pais e responsáveis dos alunos da rede municipal. Além dos encontros presenciais, a Prefeitura mantém 2 telefones onde psicólogos estão disponíveis para oferecer assistência para aqueles que estão sofrendo emocionalmente devido aos recentes acontecimentos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. 7h55. A Venezuela convocou seu embaixador no Brasil como manifestação de repúdio a declarações feitas por porta-vozes brasileiros, citando especificamente o assessor especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim. Na semana passada, o Palácio do Planalto vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, o país reclama da atuação de Amorim, que foi destacado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para intermediar uma aproximação entre o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a oposição, depois da eleição marcada por denúncias de fraude. O Brasil não reconheceu a vitória de Maduro. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela condena o que menciona como declarações recorrentes, mentirosas e grosseiras por parte de porta-vozes oficiais do governo brasileiro, chamando Amorim de mensageiro do imperialismo norte-americano. O Itamaraty não respondeu aos ataques. 7h56. Na Espanha, ao menos 95 pessoas perderam a vida após fortes chuvas atingirem o país. A cidade de Valência foi a área mais afetada, enfrentando as piores enchentes desde 1996. Carros foram arrastados pela correnteza e amanheceram cobertos de lama. Construções ficaram danificadas. Diversas estradas foram bloqueadas e voos precisaram ser suspensos. Segundo especialistas, o volume de água que caiu é equivalente ao esperado para um ano inteiro de chuvas. Bombeiros ainda trabalham na busca por possíveis vítimas entre os escombros. Rádio Confidência e o trânsito na cidade. Sobrevoando agora a Avenida Cardeal de Pacelli em Contagem. Acidente entre carreta e carro bloqueia uma faixa pista sentido BH na chegada ao anel rodoviário. A batida aconteceu na faixa central. Neste momento, os veículos se deslocaram para a faixa da direita. A gente percebe o helicóptero em Confidência, trânsito muito lento em toda a extensão da Cardeal, com reflexos na saída da Fernão Dias, à altura do bairro Amazonas. Ainda assim, você que sai de Betim em Contagem no sentido capital, melhor enfrentar essa lentidão na Cardeal, já que a Via Expressa, que é a rota alternativa, também tem lentidão desde o bairro Petrolândia até a chegada ao Parque São João. Boletim Quinto Andar informa: anuncie seu imóvel na plataforma e ganhe de volta 50% do primeiro aluguel. Saiba mais em quintoandar.com.br/anunciar em BH. Guilherme Lara para a Rádio Inconfidência. 7h58, o Jornal da Inconfidência fica por aqui. A apresentação foi de Regina Pala e Márcio Roney. Editores Gustavo Abreu, Desirê Miranda e Márcia Bueno. Na mesa de áudio, Reginaldo Silva. Gerência de Jornalismo e Esportes, Pedro Blanqui. Supervisão, Sulimar Silva. Agora, na Inconfidência FM 100,9, Brasileiríssima, você fica com música e notícia. E no AM 880, o Gigante do Ar, tem Flashback Inconfidência. De hora em hora, o jornalismo também volta com o Repórter Inconfidência. E na Rede Minas, o Jornal Minas, primeira edição, começa 12h30. Ótima quinta-feira, tenha um bom dia. Obrigada pela sintonia, bom dia. Você ouviu Jornal da Inconfidência. Oferecimento Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Rede Inconfidência de Rádio. Água mineral Ingá, para quem quer qualidade, mais saúde para sua empresa e sua família. Água mineral Ingá, informa a hora certa. 7h59. Água mineral Ingá, 50 anos de tradição em qualidade. Uma história de meio século com muitas razões para comemorar. Água mineral Ingá, líder do mercado mineiro. Um produto Hidrobras com certificado de qualidade internacional, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Água mineral Ingá, 50 anos de histórias. Precisando de capital de giro ou quer investir na expansão do seu negócio? Pode comparar. No BDMG sai sempre mais em conta. O BDMG oferece crédito acessível para micro e pequenas empresas sem a necessidade de adquirir produtos ou serviços adicionais. Pode comparar. Garanta já o seu financiamento. É fácil e rápido. Acesse bdmg.mg.gov.br e aproveite. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Concurso Cultural Lulu Santos. Quer concorrer a ingressos para o show da turnê Barítono dia 8 de novembro no B-Fly Hall? Você é bem como eu. Conhece o que é ser assim. Baixe o aplicativo da Rádio Inconfidência e faça o seu cadastro. É gratuito e está disponível na sua loja de aplicativos. O resultado você confere no dia 7 de novembro. Aplicativo da Rádio Inconfidência. Baixou, clicou, tocou. ZYC 696, Rádio Inconfidência, FM 100,9, Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa. Começa agora na Inconfidência, música e notícia, informações do Brasil e do mundo e a melhor programação musical do seu rádio. Olá, bom dia para você acompanhando a Brasileiríssima nesta manhã de quinta-feira, 31 de outubro, no ar, música e notícia até às 11 da manhã. Sou Márcio Roney, comigo Regina Pala. Bom dia, Regina. Olá, Márcio, bom dia também para você acompanhando a programação da Inconfidência. Vamos juntos para mais um dia, quinta-feira. Programação musical de Wilson De Luca, trabalhos técnicos Reginaldo Silva, 8 e 2. O programa de hoje começa com Jorge Versilo. Me apresentar a você.